224, boa noite na chegada Bomed. Boa notícia para o nível de voo 050. Bomed, desce para o 050, 224. Torre Salvador, gol 9082, pronto para o táxi com 109 a bordo, autonomia de 6 horas e 40, alternado caminho. Azul Forte 3, arrival. Azul Forte 3, mantém both arrival. Mantém both arrival, Azul Forte 3, arrival. Salvador, boa noite, Oceaneiro 6313. Boa noite, prossiga. É pra gente ver, senhor, cópia da autorização nessa frequência ou na do solo? Frequência, só um minuto para cópia. Muito obrigado. 313, saída prevista, Sambo 1 no Leda Mótima. Sambo 1 no Leda Mótima, na escuta 6313, obrigado. Pronto. 9082, a linha decola da 10, vento 150 graus, cono 09. A linha decola da 10, vou 9082. 205, a Vou lhe falar, meu, 246, tem que estar azul, boa noite. 246, boa noite, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 060. Via Bonf, desça 060, boa noite, 246. 1208-2, decolado aos 3-1 no chão, controle 120-8, bom voo. 1208, voo 9082. 6313, pronto para a COP? Pronto, COP, senhor. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Pendulum 10, saída Sanvo 1 no Leda Motiva. Decola da 10, curva à direita, aciona 5542, chama o controle 120-8, coteja. Autorizado, Salvador Guarulhos, nível 360, relances do 10, decola da 10 com curva à direita, Sanvo 1 no Leda Motiva. Transponder 5542 e o controle 1208 para o Ocean Air 6303. Fechamento correto, chama para pushback acionamento. Posição 8, vai chamar push acionar 6303, muito correto. Salvador Approach, Azul Fox 225. Are we cleared for the ILS? Azul Fox 225, 6782017. Stand by to ILS final. Roger, descending 2,000 feet, 1017, Azul Fox 235, standing by for ILS. NM 224 desça via para 3.000 pés, o ajuste é 9097. Via para 3.000, por 0.07, o ajuste. NM 224. Sol 225, pode descer para localizar, turning left, head 160. Turning left, heading 160, for intercept the ILS, Azul Fox 235. Sol 24B, desça via para 4.000 pés, o ajuste é 9097. Desce via para 4.000, 9097, ajuste, gol 9246. TNM 224, desça para 2.000 pés, autorizado e LSFC, reporte estabilizado. Para 2.000 pés, Establish on the ILS Azul Fox 235. Azul Fox 235, contact tower, frequency 18.95. Solar tower, 18.95, Azul Fox 235. Solar tower, good evening, Azul Fox 235, on final, 5.5 nautical miles off. Azul Fox 235, I have been inside, clear to land in runway 10, the wind is 150 degrees, 09 or knots. Clear to land runway 10, Azul Fox 235. 9082, chame C3SIC na frequência 122.35, alternativa 25.1. 2835, alterno 351. Depois eu vou no 246, vai deixar pelo ligeiramente à direita para dar um balanço. Chegou no 246. Uno 246, ele se redução para 1909, é o número 2 na aproximação. 1909, sim, pode prosseguir na descida. Deixa até 3 mil pés, o ajuste 1017. Foi o BIP 17 reduzindo, Uno 296. Four 235 on the ground, that's 39er. Turn your right and maintain this frequency. Taxi via Alpha and Juliet, gate 03. Turning right, maintaining your frequency, we are clear to taxi Alpha and Juliet for gate 03, Azul 4235. Uno 246, velocidade 1809. Eu sigo o tráfego à frente, está 9 milhas, é um Airbus 318. Desça para 2 mil pés e reposta estabilizada. Em 2 mil, reposta estabilizada, tomar 200, Uno 246. Chané 63, 13, não sei se para puxa, acionamento, posição 8. Autorizado, Chané 63, 13, reporte pronto para táxi. Autorizado, reporte na 63, 13. Salvador, boa noite, com 970, informação Zulu, passa 220 para 1950. 970 via chegada Bomed 1, desse mantém o 050. Via chegada Bomed 1 até o nível 050, voo 970. Oi, LS, Chané 6224. Chané 6224, chame Turri na frequência 1895. 1895, Chané 6224. Dona 246, iniciação para aproximação. Oxigênio, voo 2, 4, Leia. Leia, aliás. TM-2-2-4, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-5, 0 graus, 08 nós. Pouso, Salvador, boa noite, Azul 4980, sente da Zulu, autorização. Azul 4980, boa noite, Recife, nível 350, prepare a subida Puca, transição Aracaju, aguardando cópia. Puca, transição Aracaju, aguardando a cópia, o Azul 4980. Salvador, voo 1-2-4-6, avisado, 1-2-4-6, boa noite, tráfego já avistado, número 2 para pouso, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. Aguardando, 2-4-6. Para o táxi, o Chanel 6303, temos 1-5-2 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, terminando o galeão. Autorizado táxi, parte 1 e Índia, no ponto de espera da 1-0, reporte pronto para decolagem, o ajuste no 0-7. Oxalé 6313. Ationa Índia, vai reportar pronto para decolagem no 0-7, 6313. Oxalé 6224 no solo aos 44, libere a direita na Fox, na minha escuta, prossiga via Alfa, reporte para ingresso na taxiway Juliette, Oxalé 6224. Bem-vindo à direita, Alfa, reporte para ingresso na Juliette, Oxalé 6224. Uno 246, o vento 1-5-0 graus, 07 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Nível de pouso no zero, agora 246. Chico 972, boa noite, na via chegada bom, que desce para o nível de voo 060. E o 5976 mantém a chegada, número 2 na aproximação. Pronto, Oceano 63, zona 3. Autorizado alinhar e manter, cabeceira 10, Oceano 63, 13. Mantenha 10, 63, 13. No 246, no solo aos 46, libere direita na minha escuta, prossiga táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi Juliette. Eita, Alfa, reporte para ingresso, Juliette, na 246, no 246. Oceano 6313, autorizado a decolagem pistão 10, vento 150 graus, 08 nós. Autorizado a decolagem pistão 0, Oceano 6313. Oceano 6224, ingressa Juliette, portão 04. É, Juliette, portão 4, Oceano 6224. No 246, ingressa Juliette, portão 02. Juliette, portão 2, no 246. Uma 970, deixa para 2000 pés, o ajuste é no 017, autorizado Eletex e reposto estabilizado. 2000 pés, no 017, autorizado Eletex e portará estabilizado, voo 970. 25972, desça para 4000 pés, o ajuste é 9097. Está pronto para corte. Autorizado Recife, nível 350, via rota Zulu 17. Decolagem pistão no 0, primeira curva à esquerda, perfil da subida Puca, transição Aracaju. Controle Salvador 120 decimal 8, transponder 5551. Afirmativa, autorizado Recife, nível 350, decola da pista 10, perfil da PUCA, transição Aru, primeira curva à esquerda. Via Upper Luno, controle 280 e o transponder 5551, azul 4980. Somente corrigindo o controle 120 decimal 8. Afirmativo, 20.8, azul 4980. Cotejamento correto, portão 01, chame pronto, azul 4980. Chama para o pronto, 4980. 8972, vista via para 2000 pés do ajuste 9017, autorizado Airetex e reporte estabilizado. Via para 2000, reportará estabilizado 5972. 980, box 1. Autorizado, azul 4980, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi. 4980. O 1970 estabilizou, ILS, XRI, pista 1-0. Para 970, chame torre na frequência, no 8, decimal 95. Torre, 1895, gol, 1970. Torre Salvador, boa noite, gol 9970, uma milha do externo, pista 90, trem baixo travado. Gol 1970, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 09 nós. Autorizado pouso, pista 10, gol 1970. Salvador, 163-03. Prossiga. É possível o Amote fazer a presença? Planeamento 3-13, solicite ao setor Recife na frequência 128-35, alternativa 25-1. Gente, agora o centro Recife 128-35-6313. Uma boa noite, bom trabalho a todos. Azul. Obrigado. ILS 5972. ILS 5972, chame Torre Salvador na frequência no 8 decimal 95. 1895, uma boa noite. No solo 58, libere a direita na minha escuta. Prossiga táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette, gol 1970. Na sua escuta, direita, Alfa, Juliette. A sua esposa, alto espectador. Torre, boa noite, Rio 5972, habilitado ILS, baixando para base. Com 972, boa noite, tráfego já avistado, o ajuste 1017, vento 150 graus, 10 nós, autorizado pouso, pistão no zero, Rio 5972. Livre, pouso, pistão no zero, 4980, POB 100, 4 horas de autonomia, alternativa São Gonçalo. Autorizado táxi, direita, via Índia, ponto de espera da 10, reporte pronto, o ajuste 10 no 7, o azul 4980. Autorizado táxi via Índia, vai reportar pronto, azul 4980. Azul 4980 está no ponto de espera da 10 pronto. Autorizado a linha e mantém cabeceira 10, azul 4980. Ali mantém cabeceira 10, azul 4980. Antes da Juliette, o voo 970. Autorizado, ingresso Juliette, portão 08, voo no 970. Juliette para 08, boa noite. E 5972 no solo 01, libere direita na minha escuta. Prossiga via Alfa e Kilo, pátio 3, remota meia dúzia, Romeo. Na escuta da torre, Alfa, Kilo, pátio 3. Azul 4980, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 150 graus, 109. Livre decolagem, 10, azul 4980. Azul 4980, decolado ao 03, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 20, decimal 8, bom trabalho, 4980. Controle Salvador, muito boa noite, o Azul 4980, cruza 1200, Cuca, Uno Alfa, tem condições de voar o... 4980, está em contato radar sobre a via saída Cuca, para o nível de voo 350. Via saída Cuca, para o nível de voo 350, Azul 4980. Direto Aracaju, 4980, obrigado. Uno 888, desça para 2000 pés, o ajuste é no 017, autorizado em LSXC, reporte estabilizado. 2000 autorizado em LSXC, ajuste 1017, gol 1888. Oceano 6224 está pronto para... Pronto. Autorizado Aracaju, nível 190, via rota Whisky 33. Decola pista no zero, primeira curva à esquerda. Realiza perfil da subida Conde. Frequência do controle 120, decimal 8. Aciona e transponda é 0227. Autorizado nível 190 para Aracaju pela Whisky 33. Decola da pista 1-0, na curva à esquerda, saída Conde, controle de saída 1208, transponder 0227, Oceano 6224. Oceano 6224, cotejamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Ciência, embaixador. Salvador, good evening, Azul 5001, permission Alpha. Azul 5001, Salvador 2, Guarulhos, are you ready to copy? Go ahead, Azul 5001. Azul 5001, clear to Guarulhos, flight level 360, via Up Zulu 10 to Taubaté, Tango Bravo Echo, take off from runway 10 after right turn, Sambo 1 departure after Leda and then Motiva position to reach the airway Up Zulu 10. Salvador departure 120.80 and Skok 5561, Azul 5001. Azul 5001, the readback is correct, come back ready for pushback and start gate 03. I will call you for a pushback in Azul 5001. Salvador, boa noite, Azul 4959. Com informação alfa, autorização Ilhéus. Pronto, cópia. Centro Recife, na frequência 125.45, alternativa 26.85. Vai chamar Recife 2545, secundária 2085, Azul 4980, excelente noite. Bom voo. Azul 4959. 4959 Azul, autorizado plano Yankee para Ilhéus. Inicialmente no 40, decolda 10 com curva direita, pintura coral no Bravo. Contando Salvador 1208, acionando 0223. Cortejamento correto, parte 3, reporte pronto, Azul 4959. 14959. Gol 1888, estabilizado. Gol 1888, chame Torre Salvador, na frequência 1918.95. 1918.95, gol 1888. Torre Salvador, boa noite, gol 1888. Gol 1888, boa noite, tráfego já avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 08 nós. Pouso autorizado, gol 1888. Tráfego Salvador, boa noite, 09973, informação alfa. 09973, boa noite, Salvador Confins, nível 360, aguarde cópia no parte 3. A sua escuta. Salvador, Azul 5001, push back and start up on 10-0. Azul 5001, push back and start up, ready to come back right for them. We are approved, we are going to call you for taxi, Azul 5001. 1723, passa nível 221, para o 160, formação alta. 1726, boa noite, via chegada Bonf, descer para 4000 pés, o ajuste é 9017. Ok, na chegada Bonf, cumprindo as instruções, descendo até 4000 pés, 1017, boa 1723. .888 no solo aos 1-5, libere direita na minha escuta, prossiga táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, Remota 2, Lima, voo no 888. Alfa, Kilo, Pátio 2, Remota 2 e Lima, voo no 888. Confirmando Pátio 3, Remota 2, Lima, Alfa e Kilo. 3, remota 2, Lima, gol no 888. Correto. Dá 9973, copia. Transfira 9973. Autorizado com fins, via rota Antezulu 10, Ubave Antezulu 16, Posmo, após conforme rota, ao nível 360. Decola pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Sanvo 1, Leda, Motiva. Frequência do controle 120.8, transponder 5557. Cruzado com fins, nível 360, via rota do plano de voo, Azulu 10, Cubara, Azulu 16, Posmo após conforme. Roda 10, por direito, Sanvo 1, Leda, Motiva, controle 208, transponder 5557, a nossa equipe. Fechamento correto no pátio 3, reporte pronto, pushback, acionamento, federal 9973. É mais. Salvador, boa noite. O Azul 2774, sendo alto, solicito 160 para Porto Seguro. Azul 2774, 160, Porto Seguro já aprovado. Prepare a subida Coral 1 Bravo, aguardando cópia. 1 Bravo, aguarda cópia. Salvador Azul 5001 for taxi. We have 107, 106 on board. 4 hours and 36, we are going to alternate. Galeon. Roger, Azul 5001, taxi via India, on hold point runway 10, call me ready for takeoff, VQNH 1017. Clear for a taxi via taxiway India, on holding point runway 10, we'll call ready, Azul 5001. Azul 5001, holding short runway 10, ready for takeoff. Azul 5001, clear for lineup and takeoff. Runway 10, the wind is 140 degrees, 07 knots. Clear to lineup and takeoff from runway 10, Azul 5001. Zona 723, desta via para 2000 pés, altitude 097, autorizado LSXV, reporte estabilizado. Prossegue na descida via para 2000 com 1017, reporte lá estabilizado, anexo aí da 10, ao voo 9723. Sideral 9973. Azul 5001, airborne at 23, com nosso Salvador Departure 120.8, have a nice trip, sir. 1208, Azul 5001. Thank you and good night. Azul 2774, copy. Obrigado, senhor. 2774. Azul 2774, autorizado Porto Seguro, via rota Whisky 33, até Raíra, após DCT, no nível 160. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Coral 1 Bravo. Controle Salvador 120.8, transponda 0225, o Azul 2774. Este autorizado no 60 para Porto Seguro, decola no zero, perfil da Coral 1 Bravo, curva à direita, intercepta o ISC 33, controle 120.8, transponda 0225, Azul 2774. Azul 2774, correto, no pátio 3, reporte pronto, pushback sinal. Portaremos. Para puxa acionamento, Oceaner 6224 na 0. Autorizado, Oceaner 6224, reporte pronto para o táxi. Puxa acionamento, reporte para o táxi 6224.